Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Olá e bem-vindos a mais uma emissão de No Ar. O meu nome é Zoe e trago as principais novidades do projeto Pescador de Sonhos SSG. No fim de semana de 28 e 29 de maio, o projeto colaborou com o Banco Alimentar contra a Fome, coordenando um grupo de recolha num supermercado nos Olhos de Água. Conseguimos angariar mais de meia tonelada de alimentos para aqueles que mais precisam. Esta é a quinta campanha organizada pelo nosso projeto, que tem procurado desta forma promover a cidadania. Se foi um dos que contribuiu neste fim de semana, o nosso obrigado. No dia 30, tivemos a nossa primeira Assembleia de Jovens, uma iniciativa que pretende promover o associativismo e participação cívica. Nesta reunião, são debatidos assuntos do interesse dos jovens, sendo um espaço aberto e de incentivo à opinião. Como sabem, o primeiro dia do mês de junho é Dia Internacional da Criança. E como o tempo já convida a atividades ao ar livre, o projeto decidiu comemorar este dia com um evento de rua, mais propriamente uma performance de teatro promovida pelo artista Diogo Duro, que é também colaborador do projeto. Vamos ouvi-lo então para saber mais detalhes sobre esta iniciativa. Achámos por bem no dia 1 de junho presentear a comunidade do bairro, os pais, as crianças, com uma atividade dedicada aos mais novos, mas que pudesse envolver toda a gente. E eu, para além de técnico de escolhas, sou artista de teatro, artista de rua. Tenho um espetáculo que se chama Click to Click, um espetáculo de palhaços. E foi a altura ideal para podermos desenvolver uma atividade que envolvesse toda a gente, que estivesse no bairro, fora de portas. E então foi isso que aconteceu. Mostrei o meu espetáculo Click to Click à comunidade e aos destinatários do nosso projeto. No fundo é um momento de partilha entre todos, em que todos nos podemos divertir, em que todos podemos brincar, em que todos podemos ser crianças por um dia. No fundo é isso que se pretende, e estarmos ali a brincar ao teatro, que foi o que aconteceu. Mas as atuações fora de portas não ficaram por aqui. No passado dia 3, estivemos presentes no Arraial de fim de ano na EBSA. Este evento contou então com a atuação de músicos do estúdio Dreambox, neste caso os artistas de Palmo e Meio, MC Hermes e MC Herman, que começaram a dar os primeiros passos no mundo da música. O nosso programa ouviu-os depois da atuação. Como é que correu o concerto? Foi muito fixe. No início tive um pouco de vergonha, mas depois passou. É? E as pessoas? Como é que foi a reação do público? Foi assim. Ah, então que gostaram? Sim. Quando é que é o próximo concerto? Ah, bem, não é um próximo, não é bem um concerto. Que a minha professora de música estava lá na EBSA e ela disse que no último dia de aulas de música vou cantar na aula. Como é que correu? No início tinha um pouco de vergonha disto, mas acabou por passar. E o público? Como é que foi a reação do público? Bastante bom, mais do que eu pensava. E próximas atuações, tens alguma agendada? Sim. Quando? Para o último dia de aulas, na aula de ETM. Para além da música, o grupo Robin Hood esteve presente com a sua performance satírica América Querida. Entretanto, temos desenvolvido algumas atividades com os jovens no âmbito do ateliê de rádio do projeto. Estas estão a ser compiladas naquilo que chamamos Conversas de Sofá, um espaço de debate e criatividade, onde as crianças dão largas à sua imaginação acerca de temas variados. A seguir, apresentamos alguns exemplos. Conversas de sofá. Se tu ganhasses Euromilhões, o que é que tu fazias? Contribuía os meus estudos. Concluís os teus estudos? Sim. Sim. E viajava? Eu concluiria os meus estudos, depois comprava uma casa e isso tudo. E tu, Richard? Concluía meus estudos. E no futuro investiria num negócio. E nenhum de vocês fazia assim uma loucura, assim uma coisa extravagante? Saí na rua, gritava, quero milhões, quero milhões. Vocês sabem mais ou menos qual é que é a probabilidade de uma pessoa ganhar o Euromilhões? Zero. Só no verão. 5%. Só no verão? Ah. Como assim? 5%. No verão é mais provável do que no inverno? Sim, no verão é que sai mais. Porquê? No inverno não sai quase nada. Vocês têm noção de mais ou menos a quantidade de dinheiro que é? Sei lá. 3 milhões, 5 milhões. Normalmente o primeiro prémio, o sem seres com jackpot, são 15 milhões de euros. Mas vocês sabem o que é que custa 15 milhões de euros? Nada. Acho eu. Nada. Um carro não custa 15 milhões de euros. 15? Um carro não, mas... Um avião? Um avião é... E no centro da Terra, o que é que há? Centro da Terra, sei lá. Há calor. Ossos? Mais calor? Há ossos. Dinossauros. Ossos de dinossauros. Acham que os dinossauros estão no centro da Terra? Sim, sim. Morreram. E tal, e os ossos deles? Decompõem-se. Decompõem-se e vão parar ao centro da Terra. Depois se atravessa... Não, transformaram em terra, transformam em e terra. E vão parar ao centro da Terra. E depois se ultrapassam o centro da Terra, vão parar aonde? Ao mar. Sei lá. A Terra é uma bola redonda, que está cheia de mar e coisas. Se, eles, se os ossos e os restos e o pó entram até ao centro, vai até ao centro da bola. Ao céu, vai até ao céu. E se continuam para o outro lado, vão parar aonde? Ao mar. O que eu gostava de saber de cada um de vocês é o que é que vocês acham que, por exemplo, a albufeira tem de bom. Sim, sim, sim. As plantas... Mas... A Albufeira ser a capital do turismo é um lugar atraente. Atraente. Praia, sol. Bronzear, clima. Sol. Sol, o clima. As praias. Praias. Os restaurantes. Mas para vocês individualmente, o que é que acham que tem de bom para vocês? As praias. Gosto das lojas dos doces e os restaurantes. Agora, tipo... Mais ao McDonald's. O que é que tem de negativo? Poluição. Por causa dos carros. Isso que eu ia dizer. E pode aumentar a coisa global e ficar um... Aquecimento global. Metros. No outro plano, o projeto deu início a uma campanha de recolha de fundos para a compra de uma carrinha para poder transportar os homens nas suas atividades. Para o efeito, foi criado um vídeo promocional, que já se encontra disponível na internet. Vamos contar-lhe tudo sobre esta iniciativa na próxima emissão do programa. Como puderam ouvir, as últimas semanas têm sido ricas em atividade e o verão só está a começar. Não se esqueça, siga o nosso projeto nas redes sociais através do facebook.com/pescadordesonhossg. Até para a semana! Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos é SESG, do programa Escolhas.